vida gosta de um green, de um green. Só pra completar, só pra arrebatar. Ela gosta de Thundercats, modelo em Morissette. Não paga de zen, se veste bem, fica de marionete. Ela vai ser sutiã lá na padaria, busca e radia meu dia. Se diz que quem ama cuida, amigo ganha na loteria. Chegou metendo uma marra, como quem não quer nada. Dominou a parada, pegada grisa da blanca. Não é conto de fada, é mais a ponta da daga. Os dois filmes da faca, metáfora ainda é pouco. Com ela eu discuto Stephen Hawking bebendo Stella Artois. Assisto o Silvio Santos ouvindo o som do Sanha. Não é Jolie nem a Bintchen, ela é a mina sangue que. E ainda gosta de um green, de um green. E ainda gosta de um green, de um green. Só pra completar, só pra arrebatar, ainda gosta de um green, um green. E ainda gosta de um green, um green. Só pra completar, só pra arrebatar, Deus te abençoe, meu bem. Puta que pariu, quantos anos você tem? Fala aqui pro tio. Gosto do seu perfil, estilo sex appeal. Você já passou dos... Então, ela gosta de Mary Jane, dispensa playboy. Adora o Tem, odeia cocaine, ainda chega dói. É em casa que a gente se amarra, pela cama na mesa da sala. Inteligente, perigosa. Pra música, gosta de um bom vinil. Elise, Matt Davis, Ben, drum and bass. Valoriza o português, pega leve na bebida. Usa pouca maquiagem, odeia gente exibida. Caprichosa, discreta, tá longe de ser ingênua. É fã de biblioteca, apaixonada por cinema. Perfume, alecrim, vestido chamisê. E pelo jeito gata já deu pra perceber. E ainda perceber. Gosta de um green, de um green. E ainda gosta de um green, de um green. Só pra completar, só pra arrebatar, Ainda gosta de um green, de um green. E ainda gosta de um green, de um green. Só pra completar, só pra arrebatar, Ela me liga pra saber se eu tô bem, lembra de mim quando vi o Tem. Ela sabe me agradar como ninguém, e também ela ainda gosta de um green, só pra completar. Só pra rebaixar, só pra relaxar. Gosta de pop art, também curte grafite. Fãs de gêmeos da Nini, também do Flip. Prefere Basquiat, coleciona os sneakers. Tem a malícia do Tato pedindo pra que eu fique. É tímida às vezes, só quando tem que ser. Ela é daquelas difícil de esquecer. Fala baixinho, sussurra ao pé do ouvido. Faz por um momento que eu perca todos os sentidos. No som tem Jazz Matas, mas também tem The Clash. Sua canção favorita é Jimmy Jazz. Ela me encara de cara com olhos azuis. E aquelas tatuagens no corpo que me seduz.